انت بقى مين طلع Quando pensa em restaurantes, pensa num lugar com uma ou várias salas, com mesas e no qual são servidas refeições e bebidas. O nosso restaurante é diferente do habitual. É um espaço aberto que se desloca no ar. Isso mesmo, com mesas e cadeiras fixas às quais o cliente é preso com um cinto de segurança. Nosso restaurante é uma plataforma ligada a vários balões de ar quente que se eleva na atmosfera. Com uma equipa dinâmica de 5 pessoas, almoçar ou jantar no nosso restaurante será uma experiência única que nunca irá esquecer. Temos, todavia, um horário muito específico. Estamos abertos apenas das 12 às 15 horas, o primeiro turno, e depois das 18 às 22 horas, o segundo turno. Atrasos superiores a 25 minutos após a subida no ar incluirão um custo complementar, respeitando ao serviço de recolha e colocação com o helicóptero dos clientes no nosso estabelecimento comercial voador. Lentavarra Vintolá é um espaço refinado e muito formal com preços de classe alta. No nosso restaurante usamos gastronomia do mais alto nível. Os pratos são só cozinhados acima dos 500 metros. Faça já a sua reserva pelo telefone 555-556-557. Lenta Barra Vintora! Lenta Barra Vintora! A Phone AI apresenta o seu mais recente smartphone. Pelo menos até o mês que vem. Tem tido problemas com impressoras lentas e grandes que encravam e demoram muito tempo a imprimir, dão trabalho com a manutenção e têm tinteiros caros. Então este telemóvel é para si. Este nosso novo modelo inclui um microdispositivo de impressão não periférico localizado num compartimento posterior não destacável, capaz de transferir para papel textos ou imagens. As folhas de impressão são exclusivas da nossa marca e poderá obtê-las somente nas lojas online espalhadas pelo país. São de tamanho A4 ou A3, um pouco maiores que o nosso smartphone, cujas dimensões são de 10 por 21 cm. Poderá comprar resmas de 500 folhas a 50€ ou quantidades avulsas. Ao fazer uma captura do que aparece no ecrã, após a indicação do utilizador, o smartphone automaticamente iniciará o processo de impressão. Os cartuchos de tinta também estão disponíveis nas lojas online. O carregamento exige 24 pequenos recipientes de cor preta e 2 para o vermelho. E azul. Vendem-se em separado e custam 30€. Caso algum falte, a impressora não funcionará. smartphone oferece-lhe a possibilidade de fazer chamadas, enviar mensagens e aceder a aplicações na Phone Store descarregáveis no site www.phoneiphonestore.com a um módico preço de 10€ cada. A câmara tira magníficas fotos de 10 megapixels. A nossa versão XXL é desdobrável, excepto no compartimento da impressora. Inclui 8 câmaras no total, 2 frontais, 4 traseiras e 2 laterais. Se os sensores não reconhecerem a sua mão, o aparelho interpretará essa ausência como um furto e, se, após o ligar, não introduzir a palavra-passe em 5 segundos, ativará as câmaras, tirando fotos de todos os ângulos, com flash. Soará o alarme e as imagens serão enviadas para a polícia. Caso não resulte, o telemóvel apaga automaticamente todos os dados armazenados. Aproveita a promoção de lançamento por apenas 1.498€ e 90 cêntimos. Também está disponível a versão XXL Mega, a qual inova completamente os smartphones. Hoje é comum as pessoas levarem o telemóvel para a casa de banho e, às vezes, estamos tão distraídos a escrever mensagens que só tarde demais reparamos na falta de papel higiênico. Mas a Phone AI arranjou uma solução inteligente. Pensar na limpeza íntima após defecar ou urinar, acrescentamos uma secção adicional na parte de trás, na qual pode ser inserido um rolo minúsculo de papel higiênico. Este só pode ser utilizado na versão XXL Mega. Com folhas simples ou duplas, pode ser encomendado nas lojas online por 30€ por rolo. Tem uma superfície abrasiva e absorvente com uma granulação de 16, ou seja, muito grosso, para limpar bem toda a sujidade. Firma criadora de produtos como o painel solar noturno, dinheiro comestível e água impermeável, apresentamos agora o primeiro reator nuclear portátil e ecológico. Este produto é um conceito melhorado de reator nuclear, embora um tamanho muito reduzido. Tendo em consideração os problemas dos reatores atuais, este é tão pequeno que cabe na maioria das mochilas, podendo ser levado para todo lado e atirá-lo a um rio, ao mar ou para um contentor do lixo em caso de sobreaquecimento ou eventuais fugas de radiação. Nosso produto funciona como carregador de baterias e funciona com todos os dispositivos eletrónicos que tem em casa ou existentes noutros locais. Depois de considerar que o combustível nuclear é muito caro, os nossos cientistas mudaram a matéria-prima do nosso produto para algo mais ecológico. O nosso reator usa terra, pois mais de 70% do nosso planeta é composto por terra. Algumas pessoas acreditam que a água é o recurso mais abundante do nosso planeta, mas se isso fosse verdade, o nosso planeta chamava-se água. Comunidade académica duvidou de nós, mas depois de muitos voluntários, estagiários e de 8 longas horas a despedir mais de 30 cientistas, finalmente conseguimos. Para o reator ser portátil, tivemos de o diminuir, de lhe tirar os mecanismos de segurança e o revestimento contra a radiação. A Terra não é radioativa e, portanto, as suas fugas não causam problemas. Para testar esta hipótese, convidámos ao acaso 27 cientistas céticos para estar em contacto com o mesmo. Não, como foi insinuado, porque não gostávamos das suas opiniões, mas para provar a sua absoluta segurança. Não houve queixas. Todos morreram por causas desconhecidas e como nenhum escreveu um relatório a dizer que existia radiação, julgamos que 27 pessoas a morrer ao mesmo tempo foi resultado de uma grande coincidência. Este produto custa apenas 2.499€ e se o comprar agora, recebe uma lâmpada de urânio com radiação real incluída, para terem a verdadeira experiência de Chernobyl. Procure-o já numa loja de eletrodomésticos. Strange things are happening. Don't tell anyone. Promise. Bye. Quer faltar a um compromisso, mas está corado demais para fingir que tem uma doença? O seu patrão não aceita quaisquer desculpas pelo desgaste emocional que a sua ignorância lhe causou? O psiquiatra diz que o seu sangue lhe corre normalmente e suavemente pelos vasos sanguíneos, que a sua circulação não tem obstruções, elogia o seu corpo saudável e a sua boa disposição e não se recusa a dar-lhe um atestado médico de longa duração. Está a perceber? Ouça-me com atenção. Você pode ser capaz de conseguir alguns dias de férias ou quem sabe até uma boa reforma, sabendo ou não fingir bem. É claro que, por motivos de força maior, não revelarei o meu nome e peço que continue a ouvir-me na sua cabeça sob o compromisso de guardar o som desta mensagem só para si, sem dizer a ninguém que está a escutar a minha voz. Pois o que lhe estou a transmitir é, de certa forma, um benefício. Isto está a perceber? A vida, mesmo que um juízo negue e diga estar inocente, são as funções do corpo a resistir à morte. I've got nobody to hug. I'm such an ugly bug. Then a spider and a dragonfly replied. If you're serious and want to win a prize, come along with us to the glorious annual ugly bug ball. Você pode tentar refutar esta opinião ligando para o 50, ou seja, o número 0 5 vezes, e, por uma certa quantia, estarei disposto a ouvir as razões da sua discordância. Red, yellow, green, red, blue, blue, blue, red, purple, green, blue, purple, red, red. Por uma quantia ligeiramente superior, estarei disposto a concordar ou não. E se for uma conversa com encontro físico, adicionarei o custo de uma xícara de café mais um bolo, que só pode ser um bolo red velvet inteiro, com a sua maravilhosa massa vermelha. Não, está a perceber? E agora, sobre o meu projeto. Há 11 vagas num clube muito restrito de 10 pessoas. Estas poderão ter privilégios especiais que podem não ser recomendáveis à luz do Código de Ética Médica. Opa, pagamento para entrar neste grupo pode ser feito em 72 prestações que em 3 meses totaliza 50 mil euros. Os membros são os órgãos externos, geralmente articulados, que servem, em muitos casos, para a locomoção. Dele, dele, dele, dele, dele. Para fazer um contrato de entrada, procura um brasileiro branco que diz ser italiano junto a uma esquina incerta, vendendo molho de soja. Poderá ter um sotaque esquisito, parecendo um pirata a tentar falar com a língua presa. Para lhe fornecer o que lhe vai pedir, poderá exigir informações em troca. Compre, mas não use. Forma de pagamento do que tem para lhe dar, é preferível ser dinheiro vivo, não aceita cartões de crédito. Se não tiver a liquidez necessária, ele poderá analisar o seu caso e, se estiver num caso de extrema pobreza, antes de o acompanhar, escolha um órgão com menos importância e telefone à sua família dizendo que os ama. Ama. Os participantes do clube terão uma longa lista de privilégios, como, por exemplo, o de poder estar horas à espera no hospital, escrever o seu nome nos lábios ou despejar feijoada e pão de queijo nos sapatos. Se não estiver doente e for às urgências, poderá ter atestados médicos sempre que precisar ou outros serviços como aprender um idioma enquanto faz jogging. Jogging. É um ótimo investimento. Encontre e fale com um vendedor de molho de soja e volte ao trabalho sempre que quiser. Me doesn't you, Jane.